22 de março de 1996. Foi a data que o mundo inteiro pôde apreciar de forma completa o jogo Biohazard, localizado para o Ocidente como Resident Evil. Então, depois de todo esse tempo, eu decidi revisitar o jogo para descobrir o que torna ele tão especial. O que ele trouxe? Quais elementos ele agrupou? Bem, hora de descobrir. Então, pegue sua arma, sua erva medicinal, sua tinta de máquina de escrever. E bem-vindo à minha retrospectiva Resident Evil.